994, a linha decola da 10, mesmo 130 graus com 07 no S. Fome estabilizado, final do procedimento, descendo para 2.000 pés, ajuste 1.013. Decolado aos 4.000, chame o controle 1935. Controle 1935, boa. Controle, boa noite, jogou no 994. O 1994, contato radar, SUS, mantém o 350, saí da PUCA. Para o 350, saí da PUCA, gol 1994. Completo final, chame 2.186. Salvador, boa Boa noite, boa noite, zona meia. Já baixado de travado o trem de pouso? Já confirmaram, não é zona meia. Ok, informe com o trem embaixo travado. O ajuste no 013. Passarão, não é zona meia. Agora, 1-8-9-6, passo na verdade. Gente, o voo 1-8-9-6, ele pousa no 1-0, o vento é 1-3-0 graus, 8-9. Ele pousa no 1-0, 1-8-9-6. No 8-6 no solo aos 5 anos, táxi pela Alfa e Juliette, o portão é o 01, até lá na minha escuta. 1994, chama agora Centro Recife, na frequência 2545, alterno 2085. 3520. Chamação F, autorização para Aracaju, nível 190. Ciente, está autorizado Aracaju, nível 190. Decola da pista 10 com curva à esquerda, subida Pouca, após Pouca, Jamo, após Jamo, DCT Aracaju. O controle 119.35, acione 5175. Aracaju 190, quadra 190, curva esquerda Pouca, após Jamo, DCT Aracaju, 1935 para o controle, 5175 no transbordo, Tan 3520. Correto, Tan 3520, chame pronto, dá o pushback acionamento. Já está pronto aqui no 8. Está autorizado, chame táxi. Táxi Tan 3520.

Aqui tem cordão zero. Salvador, Whisky, Juliette, Quebec. Whisky, Juliette, Quebec, prossiga. Quebec, no espaço 3, posição meia dúzia. Solicito autorização para girar reatores de marcha lenta pela segunda vez que já tinha solicitado ao Inferno antes. Gente, informe no término. Quebec. 1930, decolada ao 08, controle 1935. 1935. Controle 3520. 3520, contato radar, submantém ao 1970. Lembra a sessão 90, 3520. Vitor Charlie Bravo, aguarde um instante. Vitor Charlie Bravo, voltando. Eu cheguei aqui no centro. O centro não possui o seu plano. Eu vou entrar em contato aqui com a IS para tentar retransmitir novamente, ok? Não, eu mesmo entro em contato aqui com eles.